ante da asta și mi-o interese. Enquanto o negro tiver precisando acordar, minha saga não vai parar. Atrás, quando pego o microfone, todo mundo já sabe onde vai acabar. Tentei fazer coisas mais amenas, mas minha consciência não permitiu. Não consegui deixar minha essência, peço desculpas a quem pensou que o Atrás existiu. Aqui rimando igual, teve o mental sem cardenal pra ficar sossegado. Mas na verdade é só o beat do abismo que sacia o espírito que busca espaço. Não sou egoísta, mas confesso que cansei de ser um bom samaritano. Pelas costas, levando facada de quem na frente dizia ser mano. Porra de mano, ninguém é mano de ninguém. Só querem ver a cabeça cortada. A multidão espera de pé mesmo o pescoço descer nas escadas. Por isso não vou me entregar e ficar me lamentando a vida inteira. Já era pra eu ter aprendido essa porra e seguir o caminho da alma verdadeira. Ai, MC de merda, fica quietinho no seu canto calado. Porque agora o mestre tá no comando, então se ajoelha e veja o fato. Se limite a cantar pros seus amigos que fazem questão de ser positivos. Ou faça aqueles versos ridículos pra menina de 15 que acha lindo. Talvez até sonhar, sem ter que desfazer o que eu conquistei, não vai morrer aqui. Eterno triste, eu não sei se vou chegar, nem sei se vou estar. Talvez até sonhar, sem ter que desfazer o que eu conquistei, não vai morrer aqui. Eterno triste, deixa a parte foda pra quem sabe desde o começo o que estava fazendo. Quando me vê não vai entender o que as pessoas estão dizendo. Aquele gordo com cara de sonso que anda com a camiseta preta, com a máscara de gás estampada, com o nome escrita com a macabra letra. Ah, filha da puta, bota seu pano de marca e canta pra mulher rebolar. Mas reza pro Andrés não colar, se não vergonha cê vai passar. Tenta discriminar, colocar obstáculos no estilo que você não supera. A única coisa que te restou foi iludir a sua pobre plateia. Satisfaço com as cabeças balançando ao ritmo do beat produzido. Nada mais além disso importa, não preciso do seu incentivo. Quem tá comigo é soldado fiel, o resto todo que morra eu não ligo. A idiotice cansa, enjoa, tô de boa de passar mais ridículo. Essa porra dessa rima representa a mudança que vai ter daqui pra frente. O ser frio e manipulador que me tornarei com certo tipo de gente. Não vou ligar pra sentimentos alheios, porque isso sempre me fodeu. Só vou manter a assistência pra aqueles que sempre provaram que são dos meus. Eu não sei se vou chegar, nem sei se vou estar. Talvez até sonhar, sem ter que desfazer o que eu conquistei, não vai morrer aqui.